Muito boa tarde aos nossos amigos, nossos irmãos do mundo material, nossos irmãos também do mundo espiritual. E mais uma tarde de estudos da nossa amada doutrina espírita, dando continuidade ao nosso estudo do Novo Testamento, na tradução do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, dando sequência ao Evangelho de Mateus. Hoje, iniciando o capítulo 19, Ensino sobre Divórcio. Essas passagens também está em Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. E, se der tempo, a gente pega também a outra passagem, nesse capítulo 19, 19 e 10, o ensino sobre os eunucos. Vamos lá? Quer começar aí, vocês? Tá. Depois eu termino aqui. Pode ler mais duas, porque é duas cada um, Tá. que aí vai mais rápido. Ensino sobre o divórcio. Marcos, capítulo 10, versículos 1 a 12. 19, 1. E sucedeu que, concluindo estas palavras, Jesus partiu da Galileia e foi para o território da Judéia, do outro lado do Jordão. Partiu, literalmente. Passar de um lugar para outro, mudar, ir, embora, partir. 19, 2. E seguiram-no muitas turbas e curou-as ali. 19.3. Aproximaram-se dele os fariseus, testando-os, dizendo se é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer razão. Testando-o, tentar, experimentar, testar, pôr à prova, desafiar. Repudiar, soltar, liberar, liberar do seu vínculo ou encargo, divorciar, repudiar, liberar a mulher do vínculo conjugal, remir, perdoar, liberar a dívida, despedir, deixar partir. 19.4. Em resposta disse: Não lestes que o Criador no princípio os fez macho e fêmea? 19.5. E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma única carne, de modo que não são mais dois, mas uma única carne. Portanto, o que Deus juntou no jugo, não separe o homem. Testando não é unirá, unirá, colar, soldar, aderir, em sentido metafórico, ligar-se, atar-se, juntar-se, unir-se, associar-se. Carne. Expressão idiomática semítica que pode significar, entre outras coisas, pessoas, ser humano. Juntou no jugo. 6. Junir, jungir juntamente, juntar no jugo, colar debaixo do mesmo jugo e, metaforicamente, unir em matrimônio, unir intimamente. Irmão? 19.7. Dizia-lhe então: Por que Moisés ordenou dar a carta de divórcio e repudiar? Diz-lhe: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Entretanto, não sucedeu assim desde o princípio. 19.9. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, a não ser por infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. Infidelidade. Fornicação, prostituição, infidelidade, adultério. Termo genérico para práticas sexuais ilícitas. O 7, né? Acho que tinha um É 7, livro né? de repúdio, que é dar carta de divórcio, é livro de repúdio, carta de repúdio, termo de divórcio. Beleza. Vamos lá no ensino sobre os eunucos. Eu continuo aqui, 19, 10. Depois vocês terminam aí. É, apesar que é pequenininho, né? Ensino sobre os eunucos, 19, 10. Dizem-lhe os discípulos: Se é assim o caso do homem com a mulher, é melhor não casar. 19.11. Ele, porém, lhes disse: Nem todos compreendem a palavra, mas somente a quem é dada. Aqui compreendem, literalmente, obter um espaço, abrir caminho, armazenar, conter, oferecer espaço para. Lê E. pra, lê, pode ler também um que eu esqueci, Tá. o caso, né? Assim, o caso do homem. E metaforicamente admitir, concordar, compreender, oferecer um espaço mental para. Temos também o caso do homem, caso literalmente, caso judicial, acusação, condição legal, causa, motivo. e o com a mulher. É preferível, é melhor, é útil, proveitoso. 19:12. Pois há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Eunucos. 4. Eunucos. O que tem custódia do leito, do aposento, o que guarda o aposento. No Oriente, os indivíduos incapazes para as funções matrimoniais se empregam no ofício de guardiões de aposentos íntimos. Alguns eunucos, porém, eram casados. Foram feitos emascular, castrar-se, tornar-se um eunuco, impor abstinência a alguém, obrigar alguém a castrar-se, compreender, obter um espaço, abrir caminho, armazenar, conter, oferecer espaço para e, metaforicamente, admitir, concordar, compreender, oferecer um espaço mental para. Fechamos? Fechamos. Bem forte essa, né? Os eunucos aí. Bem, vamos lá. Vamos fazer aqui um resumo no primeiro texto, só da parte histórica, para a gente poder se situar. E sucedeu que, concluindo essas palavras, Jesus partiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, do outro lado do Jordão. Então, a gente já sabe que Jesus era galileu, né? Então, a Galiléia era um território, uma jurisdição, né, que ficava ao norte daquela Palestina, né? Até hoje, tá lá até hoje. E a Judéia era um território também que era aqui mais abaixo, ao sul, né? E entre Galiléia e Judéia existia ali a Samaria, né? Que por onde os judeus que sempre desciam para o templo de Salomão evitavam passar porque eles não gostavam dos samaritanos. Por isso aquela parábola do samaritano, né? Isso. E a gente tem ainda Pérea, que está ali ao lado da Judéia. E lá em cima nós temos a Fenícia e a Itureia. Mas basicamente as três regiões mais conhecidas, a Galiléia, Samaria e a Judéia. Só que tinha Pérea, que é conhecida como a Tetrarquia, né? Que é aberta por Herodes o Grande, né? O Herodes o grande fascino, né? O grande assassino, né? O Tetrarca. Isso, exatamente. E ele dividiu por conta dele. Eu pensava que tinham sido os romanos que tinha feito isso, mas não, na realidade foi o próprio Herodes, que era judeu, né? Isso é uma coisa que a gente começa a estudar, a gente começa a entender isso. Então, quando a gente se localiza isso, a gente vê que Jesus estava de um lado, vai para o outro, é muito caminhar, não é isso? Aproximaram-se, né? Seguindo em muitas turbas, né? Muitas pessoas iam atrás de Jesus e curou-as ali. Aproximaram dele os fariseus, testando, dizendo que ali, se é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer razão. A essa casta, os fariseus, mais uma vez, a gente relembra que eles eram os verdadeiros, foram os algozes de Jesus, né? Por ser uma casta muito famosa e muito poderosa naquele momento, né? No Evangelho segundo o Espiritismo a gente tem isso, lá na introdução. A gente tem as castas judaicas e Jesus tinha sempre um entrevero com eles. Estava sempre desmascarando, sempre fazendo umas colocações mais firmes, duras. E Jesus não se deixava intimidar por eles. E o que acontecia nessa situação? Eles não gostavam. E aí, normalmente, eles estavam ali. Por isso que, mais uma vez, eles estavam falando: se é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer razão. Quer dizer, estavam sempre querendo fazer uma pegadinha por Cristo. Aí segue o texto. Em resposta disse: Não leis que o Criador no princípio os fez macho e fêmea? E disse, por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma única carne, né? De modo que são, não são mais dois, mas uma única... de modo que são mais dois, apenas uma carne. Portanto, o que Deus juntou no jugo não separe o homem. Isso aqui acho que cabe uma reflexão sobre isso, né? Essa parte mais... Não é contexto histórico, a gente discute depois. Diz ele então, por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar? Aí aparece aqui Moisés. Moisés, para o judeu, era na realidade aquele que... era o Moisés foi o legislador bíblico, né? Aquele cara que fazia as leis. Então os judeus, o Antigo Testamento, né? A Torá, que é composta lá dos livros, né? Antigos, né? A Gênesis, né? Êxodo, né? Deuteronômio, Números e Levítico. São os cinco livros que compõem o Antigo Testamento, que é a Torá judaica. Eles seguiam aquilo ali a miúde. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de dar uma lida nesses livros. Tem coisas ali de você ficar arrepiado. É cabrosa, gente. Ficar complicado. Tem ter, se seguiam aquilo mesmo, é para a gente olhar e fazer... Jesus é maravilhoso, porque se fosse seguiam aquilo tudo, era complicado. Ao ponto de a mulher, quando estava na menstruação, isso, que é uma coisa normal, né, da parte orgânica da mulher, a mulher era impura. A mulher tinha que ficar afastada, a mulher não podia fazer nada. Então, uma menstruação já era um problema sério, imagina, né? A cabeça do pessoal, como é que estava aí. E está lá no Levítico, né? Moisés é esse legislador bíblico, né? A história eu lembro sempre do príncipe do Egito. Que a gente dava lá do filme, Príncipe do Egito, lá que a gente dava para evangelização das crianças. Queria saber quem era Moisés. Moisés foi encontrado lá no cesto e tal, filho do faraó, levou para dentro de casa, criou ele. Depois ele descobre, depois ele descobre, o Príncipe do Egito, depois ele descobre que ele era, na realidade, né, ele era judeu. E judeus eram escravos, ficaram aos 400 anos escravos no Egito. E essa situação, o pessoal pergunta, pô, mas para que esse cara... Como é que ele estava no Egito? Porque José, né? José foi intendente do Egito e levou o pessoal para lá. Eles não tinham comida naquela época que José estava lá, e José abriu, né, a possibilidade do pessoal ir para lá. Só que, como eles foram sempre um povo que nunca gostou de se misturar, nunca foi de deixar o pessoal entrar na casa, eles sempre se consideraram puros, aquilo fez com que eles ficassem cada vez mais fechados e aí se tornaram escravos dos egípcios, principalmente depois que José se vai. Tem um livro, sabia? Falando sobre José. Sobre José? Tem um livro que fala... Como é? Tem um livro que fala só sobre José, e aí explica toda essa história. Tem lá em casa esse livro. Interessante. Bem, basicamente, sobre o primeiro texto, é isso. Agora, o que eu gostaria de comentar aqui, é essa passagem aqui, que fala sobre... 19:6, de modo que não são mais dois, mas uma única carne. Portanto, o que Deus juntou no jugo, não se separe o homem, né? E aí a gente vê que as pessoas, normalmente, às vezes elas se separam, né? Não, mas eu casei na igreja, foi um casamento que foi abençoado por Deus e tal. O que acontece nessa passagem aqui, nesse texto do Evangelho, no meu entendimento, é que Deus junta aquilo que é verdadeiro, né? Aquilo que de fato acontece. Então, se as uniões, né, que existentes, elas foram feitas, são feitas na sinceridade, né, aquilo é feito com a bênção do Criador, porque é a verdade. Por amor. Exatamente. A partir do momento que isso não é verdadeiro, né, envolve um outro interesse que não um verdadeiro amor para a junção, aí pode dar... o problema que a gente acontece, né? As separações, as brigas, os desentendimentos, essa situação toda. E pela própria questão do ser humano, do espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem essa mesma passagem, né? Só que ele pega do capítulo 3 ao 9. A gente já leu do 19 até o 9. E aqui é interessante a gente dar uma lida lá no... Pode dar uma lida pra gente, Edson, aqui a partir do 2? E o Kardec explica muito bem isso. É, falando sobre essa passagem aqui de Mateus, sobre a questão do divórcio, né? Ensino sobre divórcio. Indissolubilidade do casamento. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é da ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas. E nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Daí, resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este uso, último casamento basta. Legal. Quer que leia mais? Não, eu acho que muito essa questão do divórcio é um negócio assim, bem interessante. E o próprio Kardec, nesse capítulo, ele tem um item que ele só fala sobre divórcio. E o divórcio a gente acha que é uma coisa nova, né? Mas você vê que Moisés já, naquela época, já tinha, né? Autorizado para que as pessoas pudessem separar, né? Não ficassem sob o jugo um do outro. Por quê? Como é que a gente pode abençoar, como é que o Criador pode abençoar uma coisa que não tá correta? Não é bem. Não faz o bem para as pessoas que estão envolvidas, né? Porque o casamento é a união, né, de duas almas, de dois seres. Apesar de muitas das vezes a gente achar que nós estamos à procura da nossa alma gêmea, né? Na nossa cara metade, da nossa metade da laranja que a gente escuta falar, na doutrina espírita, a gente aprende que isso não existe. Por quê? Nós somos individualidades, cada um pensa de um jeito, com experiências próprias, encarnações diversas, e que cada um traz a sua bagagem espiritual. O que nós temos, e sintonia, quando os casais se dão bem, são sintonias de pensamento, espíritos que são pensam basicamente da mesma forma. As suas sintonias, elas se adequam. Ah, mas então por que dois espíritos se casam e cada um não tem nada a ver com o outro? Isso pode acontecer. Nós temos livre-arbítrio. E numa programação que você tenha feito, de repente, para Simone, era para casar comigo, ela encontrou o John e contraiu o matrimônio primeiro. Então isso é uma situação livre-arbítrio dela. Nós tínhamos que nos casar, mas ela resolveu casar antes. Ela foi apressadinha e casou. Isso às vezes acontece. Mesma coisa de filho. Que pressa. Que danada, hein? Entendeu? Não, mas é verdade. Isso aí às vezes acontece. Há uma história que o Simonetti sempre conta exatamente sobre isso, que é a questão do verdadeiro amor. Dois espíritos no plano espiritual fizeram uma programação que viriam juntos e se casariam aqui. Chegando aqui, ela veio na frente, né? Casou, contraiu matrimônio, teve filho e ele chegou depois. Quando ele chegou, solteiro ainda, encontrou com ela, formada como médica, ele também, num hospital. Quando um olhou para o outro e disse, esse é o meu homem, essa é a minha mulher. Paixão à primeira vista. Sabiam que eram almas que estavam, né, tinham uma afinidade um com o outro. Mas e agora, o que fazer? Ela, já com um casamento, né? Embora não fosse o amor da vida dela, né? Já tinha contraído filhos, trabalhado o casamento, e ele ali esperando. Fazer o quê? Aí o Simonetti joga para a plateia. E agora? Fazer? Vou me separar do meu marido para poder casar com o meu verdadeiro amor? Aí é o burburinho, né? Tem que fazer isso, tem que fazer isso mesmo. E ele disse, nos conta os amigos espirituais que não. Por quê? Relembre que no relato que eu estou fazendo não havia nada que ela pudesse desabonar a conduta do marido. O marido não batia nela, né? O marido respeitava ela e, além de tudo, ela tinha contraído com ele filhos. Ou seja, ela, além do casamento, do contrato de casamento, ela tinha contraído filhos com ele. Então, não era uma situação que poderia ser simplesmente rasgada, por quê? Porque ela achava que era uma. Tinha encontrado a sua verdadeira alma gêmea, né? E ele fala que não, que na realidade nós que somos espíritas, nós temos que imaginar, pensar essa concepção dele. E aguardar numa próxima encarnação, nós, se tivermos que ficar juntos, iremos juntos, porque nós acreditamos que vivemos diversas vidas. É uma colocação que é uma colocação que ele faz isso, né? Que ele coloca isso como paulistão interiorano, né? Meio até caipira, acha que é dessa forma. A gente sabe que não. O divórcio, né, que o próprio o Kardec comenta nesse Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente sabe, ele, na realidade, ele vai só confirmar aquilo que já, de fato, já está confirmado. Né? Quando as pessoas elas não têm mais possibilidade de conviver em harmonia, né, em conjunto, né, uma ao lado da outra, se há uma reflexão dos dois, que se chega a essa separação. Não há nenhum problema com isso. Ninguém vai ser jogado no fogo de enxofre por causa dessa situação. É melhor, às vezes, até uma separação do que você ter um processo de brigas, desentendimento, desarmonia, que só está fazendo com que os dois contraiam cada vez mais, né, dificuldades um para um com o outro. Né? E é verdade. Então, por isso que o divórcio, desde aquela época de Moisés, está aqui. Por que Moisés, então, permitiu que desse carta, né, para a separação da mulher? E é verdade. Por quê? Por causa da dureza dos vossos corações. É o que está escrito aqui, né? Por quê? Porque eles queriam ter todas, né? Queriam maltratar a mulher. Então, a mulher estava subjugada àqueles homens. Assim, não pode ser. As pessoas se casam para ser felizes, né? Só que é um verdadeiro engano. E, mais uma vez, o Maestro fala sobre isso. Nós não temos que casar para sermos felizes. Temos que ser felizes para termos um casamento feliz. É o contrário. Eu vou me casar com a Fátima para ser feliz com ela. Não, eu tenho que ser feliz para eu ter um casamento feliz. Porque senão fica difícil isso. E aí a gente vai buscar esse casamento, essa felicidade no casamento, e ele não tem. Ele está dentro da gente. Né? Então, essa questão do divórcio, né? E as pessoas, as religiões, elas são muito duras em relação a isso, né? Na Igreja Católica mesmo, né? Fala que até que a morte os separe, aquela coisa toda. E se você refletir sobre a própria passagem do Novo Testamento, não é isso que está comentando sobre aqui. Por quê? Quando você, o comentário que eu estou ressaltando aqui é que seja não duas carnes, mas uma carne só, mas não separeis o que Deus uniu. Só que Deus só vai unir aquilo que de fato é verdadeiro. O que não é verdadeiro, não há com certeza a bênção do Criador. Os casamentos que eram feitos no passado, por uma questão de nação, interesse, terras, né, dinheiro, juntar cada vez mais propriedades, né? Eu tenho um filho e você tem uma filha, então vamos juntar os interesses. Isso existiu muito. Onde havia essa, onde poderia haver essa bênção do Criador numa situação como essa? Muito difícil, porque as pessoas, né? E eu lembro aqui da Tereza Cristina, que foi imperatriz mulher do Pedro II, né? Do Pedro II. Eu lembro que tem uma, se você for lá no Wikipedia, tem uma passagem assim, uma vez eu estava lendo, ele casou por um quadro. Mandaram a foto dela por um quadro pintado. Ele, bonita, não sei o quê. Quando ela chegou no porto aqui do Rio, ela era manca. Aí ele olha assim, danados, não me disseram que ela era essa pessoa, né? Que era uma pessoa que mancava. Mas uma mulher, um espírito boníssimo, né? Dona Teresa Cristina, né? Um espírito assim, valoroso. Mas o Pedro II, ele teve o próprio, esse livro aí, 1808, 1822, explica que ele teve casos assim, homéricos. A vida dele dizem que é mais agitada do que a do pai. Sabia disso? E o Pedro II? Porque ele teve muitas amantes. Perfeito. Então vejam, numa situação como essa, né, Portugal, e a Áustria, né, estavam juntando os filhos para poder se casar, né, juntar lá os reinos. Então fica difícil. Mas quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente percebe que há um raciocínio, uma reflexão um pouco mais profunda em relação ao quê? A saber que não existe essa coisa de que o marido bate, o marido subjuga, o marido faz um monte de coisa. E a pessoa tem que ficar ali o resto da vida por isso, sofrendo? Não. Tenho certeza que qualquer espírito superior não vai fazer com que essa situação ela perdure o resto da vida. Muito pelo contrário, você tem que ser feliz, você tem que continuar. Ah, o espiritismo então prega a separação das uniões? Não. O espiritismo pega o amor, respeito, que as pessoas tenham uns pelos outros, que as pessoas consigam viver bem. Dizer que as pessoas não podem se separar um do outro quando existe um grande sacrifício, né? Um grande prejuízo para o outro, é ser muito, muito severo nisso. E vejam que no Velho Testamento, Moisés já comentava sobre essa questão de divórcio. Então é uma questão muito antiga, né? E Jesus veio só ratificar, né? Quando aqui nesse texto do Mateus a gente observa isso, né? É um negócio muito... vale a pena repetir. Eu já escutei isso. Então vocês do Espiritismo prega o divórcio, prega a separação, olha só. Está lá no testamento, né, que prega. Mas você tem que olhar a situação do que está acontecendo. Perfeito? Porque senão fica um negócio complicado. Você abençoar uma coisa que não tem nada de bênção nisso. É uma união completamente desiludida. Esse é o meu comentário sobre isso. Sobre essa passagem, ensino sobre os eunucos, não sei se vocês, quando a gente tiver nas cartas do Paulo, o Paulo fala exatamente sobre isso aqui, sabia? Sobre essa questão dos eunucos, né? Há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. É bem, bem profunda essa passagem, essa colocação do Mateus, né? Nesse texto ensina sobre os eunucos. Por quê? Para mim, o eunuco sempre foi aquele, o guardião, né, do sultão. Porque o cara tinha um verdadeiro harém de mulheres lá, e para ele não cobiçar as mulheres, eles eram castrados. E aí, aqui no texto do Mateus, e até na própria tradução do Haroldo, ele coloca aqui: emascular, castrar, tornar-se um eunuco, impor abstinência a alguém, obrigar alguém a castrar-se, né? E isso é uma das explicações. A outra está lá assim: no Oriente, os indivíduos incapazes para as funções matrimoniais se empregavam no ofício de guardiães dos aposentos íntimos. Era o verdadeiro guardião do harém mesmo, né? Alguns eunucos, porém, eram casados, né? Então era casado por quê? Como é que vai viver, como é que convivia nessa perfeição de homem e mulher? Complicado. Para mim, nos textos, eu lembro que o... Há muitos anos atrás eu li uma série chamada Angélica, né? Coisa de mulher, né? Mas tinha uma série excelente, era... Não sei se você já ouviu falar, uma série chamada Angélica, né? 14 livros. Eu li até o 12, esse livro. O que contava nessa série Angélica? O quê? Tipo Sabrina, aquelas revistas? Assim? Não, livro. Livro de história. Ah? Livro de história. A Fátima leu e depois eu fiquei curioso e comecei a ler. Contava... uma aventura de uma francesa, se passava na época do Rei Sol, que era o Luís XIV, né? E a saga de uma família, né, que tinha perdido a sua seus bens, né, e tinha ficado pobre, eram nobres, mas caíram na miséria, né? E aí conta a saga dela, a mulher vira mendiga, né? Você tem uma ideia. E aí se passa naquela França ali, né, século XVI, 1500 e pouco. E a gente conhece a França no texto, né? Porque já tinha o Louvre, já tinha aquilo todo, tava em construção o Versailles, né? Toda aquela história, tava tudo construindo a residência de campo, os assassinos, venenos, a nobreza. Tem um capítulo que fala assim: O Despertar do Rei. Ele relata, o historiador, como o rei levantava. O que tinha que fazer para o rei levantar. Cara, um negócio assim, fantástico, tô falando sério. Não, porque tinha que levar os chinelos dele, tinham que levar a toalha, tinha que levar não sei quem, um ficava ali do lado, era o negócio, o despertar do rei. Aí o café, aquela coisa toda, e conta a vida na corte, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o beijamão, que a gente fala até hoje, né? Era uma cerimônia que as pessoas se apresentavam no palácio, só quem tinha lugar para sentar era o rei, que tinha um trono, e às vezes tinha um ou dois tamboretes que eles colocavam do lado. Só sentava nesses tamboretes aquele que fosse muito bem visto pelo rei. E aí, se o Tadeu sentasse aqui do lado do rei, o que que acontecia? Gerava inveja total dos demais, que queriam assassiná-lo, iam querer pegar ele para poder... Então, o tamborete que colocava no palácio, lá no lugar, onde na sala do rei, onde era feito o beijamão, onde as pessoas estavam, porque todo mundo ficava de pé. Não tinha cadeira para todo mundo. Não tinha cadeira, era todo mundo de pé. E aí o rei chamava quem ele queria para sentar ali do lado dele e sentava no tamborete. Esse tamborete era questão até de assassinato, morte. Essa situação toda. Isso está tudo na Angélica. Nesse livro. Nesse livro. E aí essa francesa, né, que é a Angélica, né, ela é uma pessoa que vive há muito tempo, né, ela consegue depois se recuperar, ela consegue casar com um nobre que tinha perdido também ele perde a nobreza dele, título de nobreza, né, e ele vira pirata. E ele consegue depois resgatar. Uma questão religiosa, naquela época tinha muito isso, questão religiosa também, né? E ele consegue... só depois disso que ela vai saber. Ela casa de novo com esse cara, sem saber que era ele. Caramba. Não, a história é uma história meio, né? Mas é do Sérgio Gola e da Anne Gola. É um casal que escreveu essa série. Muito interessante. Bem, então falava exatamente sobre a questão dos eunucos, porque ela chega... Porque eu lembrei disso. Porque ela chega aí... para uma ilha, e lá na ilha ela é vendida como escrava, né, no Mediterrâneo, para um grande sultão. E lá ela é jogada, ela é a preferida do sultão, porque o sultão tinha a preferida também, uhum. Né? E lá ela é guardada por eunucos. Então eu me lembro dessa história, dos eunucos lá guardando, né, as mulheres, né, o harém, por causa do... E ai dele se ele tocasse alguma mulher. Ele tá morto também por isso. Então, essa situação, essa passagem dos eunucos aqui, o Paulo também ele faz essa mesma citação numa das cartas que ele escreve sobre a questão dos eunucos. Mas aí o Paulo, ele está mais relacionando não a parte orgânica, assim, mas a parte mais moral, espiritual da pessoa, né? Está relacionado mais em relação a isso. Era isso que eu queria falar aqui, Paulo. Edson, vamos complementar aqui antes de a gente finalizar. Ninguém quer falar nada? Hoje tá... Não, como sempre não, né? Como sempre não, por quê? Não, assim, eu entendi os textos, assim... Esse texto da União do Divórcio é interessante. Meu comentário sobre... Assim, é que parece meio solto jogar esses assuntos assim. Eu entendo, mas esse segundo dos eunucos, por exemplo, parece meio solto. Mas por quê? Parece solto. Não, eu acho. Fala sobre a questão também dos aposentos. Eu acho meio solto, entendeu? Mas, tudo bem. Vamos sempre lembrar que os textos não seguem uma ordem cronológica. Tudo bem. Eles foram colocados aí porque alguém determinou que assim seria. Exatamente. Não necessariamente foi escrito assim, né? Porque alguém chegou lá e determinou, vai ser assim, essa ordem, esse capítulo. Mas repare que no 19 e 10, olha a sequência aqui. É como se fosse a sequência do outro. Ah, não. Eles falam primeiro de casamento aqui, e depois falam... Porque os discípulos... Não contrai, na verdade, né? Primeiro fala da relação de casamento e depois fala de quem não contrai casamento. Ele também, assim... Melhor não casar. Pô, mas não melhor não casar, não. O que tá pedindo só é respeito. Perante aquela que você contraiu como matrimônio, é isso que ele está pedindo. É sempre importante lembrar que nessa época a mulher era tratada como um lixo. Machismo. Como sempre dizer, nós ainda vivemos numa sociedade patriarcal. Sim. Tanto que a gente chama Deus Pai. Por aí você já vê como nós somos. Então, eu tive acesso ao texto original que Jesus a oração do Pai Nosso, nós temos acesso ao texto original e Jesus não fala Pai. A terminologia hebraica aramaica lá era, mãe, era Pai e Mãe. Ou Deus Mãe, Deus Pai, Deus Ventre, um negócio assim. Sim. Porque vamos sempre lembrar, quem gera é mulher. Homem gera? Não. Então se a gente, se Deus é o Criador, é o gerador de tudo, da vida, ele tem que ser a mulher. Se dizem que a mulher, a conexão da mulher com Deus é mais próxima por causa do útero, porque é o veículo reencarnatório, e tem um texto que eu vou trazer, vou mandar para vocês, do Humberto de Campos, que fala exatamente sobre isso, que, a mulher, que o Espírito perguntava pro anjo, eu quero, ele vai falar, o que, que você quer? Mas eu quero ser isso, quero ser aquilo. Ele falou, tá bom, você vai ser mãe. Vai estar mais próximo de Deus? Você vai ser mãe. Então, vamos sempre lembrar que a mulher naquela época, como ainda é hoje... Como é hoje, em algumas, né? Em alguns países, aí é tratada. Acabei de dizer, ainda estamos numa sociedade patriarcal. Infelizmente. Nós, hoje, ainda, estamos começando... O problema é que a mulher não está sabendo trabalhar essa função que estão entregando a ela. Ela não está sabendo. Algumas estão se perdendo, infelizmente. Mas é assim mesmo. A gente já explicou aqui que é físico. Físico, quando eu digo não é carne, eu digo que é o efeito da física, é o efeito da lei. Isso aí não tem jeito. Nós estamos numa velocidade. Quando a gente muda, a gente sofre a resistência para não querer mudar. É natural, chama-se inércia. A inércia, ela é preguiçosa. Não tem que sair. Eu não quero sair daqui, tá muito bom, tá gostoso do jeito que tá. Mas a lei, ela te impulsiona, assim. Então Jesus falou isso para hipócritas, né? Os caras vieram testando o mestre. Ele sempre diz assim, olha só, meu filho. Só que as palavras do Senhor, elas são configuradas. Eu li um livro do Haroldo, fala, de um rabi que explica que ele, o cara é um profundo estudioso do Evangelho. E ele descobriu que o Evangelho, ele tem 3 ou 4 níveis de penetração. E é isso mesmo. O primeiro nível é o nível que a gente fica na superfície das palavras, a gente olha o mar, aquela coisa bonita, e fala, nossa, que coisa linda. Mergulha nele. Às vezes tem um tubarão ali embaixo. Você não sabe. Mas em cima tá lindo. Uhum. Então você fica na superfície e interpreta as coisas da maneira como você tem o teu entendimento. Outros buscam aquilo para elucidar, faz conexão com a época, nossa, estou imaginando lá caminhando naquele caminho, Jesus indo da Galileia até a Judéia. A Judéia. É, vê aí quanto tempo. É. E fazia a pé. É mesmo. Fazia a pé. A gente aqui ainda pega Uber, vai de metrô, VLT, ele faz a pé. Hoje uma hora e meia faz um movimento na rua. É mesmo? Pois é, atravessando lá o caminho do Benício aí, do início ao fim. Então o Senhor, ele traz essa... Quando ele joga os textos, a gente tem que penetrar no texto. Qual é o sentido disso? Jesus jamais vai condenar coisa alguma. Sim. Se a gente acompanhar todo o Evangelho aqui, eu nunca vi o Senhor levantar a mão para apontar que você está errado, tem que fazer isso, fazer aquilo. E engraçado que esse texto me recordou 15 anos atrás, quando uma irmãzinha, quase nós passamos pela mesma condição que você. Nós éramos dirigentes do estudo do Evangelho na casa onde nós militamos, e a irmãzinha, a companheira, depois que acabou, nos procurou e disse assim, meu irmão, preciso de um consolo, não, de uma palavra que me dê ânimo e consolo, para entender. Meu marido encontrou o que ele diz ser a alma gêmea da vida dele, e está querendo me deixar. O que você acha que eu devo fazer? É. Geralmente as pessoas procuram bem nesse nível, né? Para você... aconselhar, né? Aí nós, ela contou a história e nós ficamos calados ouvindo. Minha irmã, eu não sei o que você tem que fazer, mas eu sei o que Jesus diz para nós fazermos. Quem ama, liberta. Essa irmã disse assim, o quê? Você está me dizendo então que eu tenho que deixar ele casar com aquela sirigaita? Eu não disse isso. Nunca mais eu vi essa irmã. Nós ainda estamos buscando palavras que deem a nós aquilo que a gente quer ouvir. Sim. Nós não admitimos, por isso que eu digo, Jesus diz para os fariseus aquilo que eles não querem ouvir. Amigo, eu estou vivendo uma ilusão na carne. Eu digo que eu sou, mas não sou. Tem uma frase que eu gosto muito dos planos espirituais, eles dizem, meu filho, quem diz que é, não é. Quem diz sou, não é. Ele se afasta. Ah, eu sou, não é. Quem diz sou, não é. Os companheiros espirituais. Você não precisa dizer que você é. Ele disse uma frase aqui uma vez, é verdade. Tudo que você diz, você se torna cúmplice das suas palavras. Tudo, ele falou, foi ele. Tudo que você diz, você se torna cúmplice das suas palavras. Então, se você apregou a tal coisa e faz outra, sinta muito, meu filho. Ninguém vai te julgar, só você mesmo. A gente fica tentando se esconder, ou pessoas que vivem na mentira. Então o mestre, ele, assim, ele trazia exatamente essa maneira que os fariseus não queriam se comportar, porque eles diziam várias coisas, que na verdade eles não cumpriam. Eles estavam querendo que Jesus desdizer a lei de Moisés, que para eles era tudo. Só que o mestre jamais disse isso. Jamais vai dizer algo que ele sabe. Moisés criou o divórcio, por quê? Porque o cara tratava a mulher que nem um cachorro. Aí o cara viu lá, o cara, sabe aqui, ó, desgraçada, fica com a minha mulher, essa minha amante aí e tal. Aí as mulheres sofriam e não podiam se separar, porque se separassem elas eram condenadas. Elas eram julgadas, vai ser apedrejada, você é uma adúltera. O homem podia fazer o que ele quisesse, a mulher não. Hoje também é meio assim, né? O harém é de homens, de mulheres, né? Não tem harém de homem, né? Uma princesa com 200 homens, não existe. Só tem um homem com 65 mulheres. Tem aquele Akon, aquele cantor, que ele tem 13 mulheres, 13 esposas. Mas é Mr. Carter. Mas Brasil. Nós estamos aqui na postura da crítica. Não, cada um vive. A gente não está na postura da crítica. É porque a gente percebe que cada um encontra alegria na maneira como vive. Agora, está certo ou não está? Não sou eu que vou julgar. Sim. As leis julgam. As leis existem para isso. Eu falei isso para as minhas filhas domingo. Não se preocupem. Não se preocupe, vocês têm que ficar preocupadas. A lei existe para todos, em todos os níveis, e elas vão julgar. Se você acha, eu falo para as minhas filhas, sejam verdadeiras, sempre, sempre, sejam sempre verdadeiras. São duas meninas ou um menino? São duas meninas e um menino. Uhum. Sejam sempre verdadeiros, sempre. Porque a verdade, ela não teme coisa alguma. Agora, ela teme. Nós pegamos a pequena numa mentira, foi ela que me ajudou. Falou, amor, diz isso aí para ver se ela vai. Se ela está mentindo ou se é verdade. Nós dissemos que é verdade. E eu falei, filha, seja sempre verdadeira, porque um dia você vai estar diante da verdade e você vai ficar constrangido. É o que Jesus fazia. Jesus fazia exatamente isso. Aí o pessoal vem falar dos eunucos. Aí Jesus fala, cara, tem eunuco que a sociedade criou. Isso. Eu não consigo pensar em outro que não seja o padre. Uhum. Por uma questão... mas olha só, os padres casavam, tá? De um determinado momento... para frente, é que a igreja determinou, opa, igreja. Não vai casar mais porque não quero ter herdeiros para dar fortuna. Então isso é o quê? Não tem nada a ver. Por isso que Jesus falou, cara, nasceu homem e mulher. Ou seja, é necessário que haja a união dos sexos para a perpetuação da espécie. O problema é que isso está causando um dilema grave agora por conta dos homossexuais, dos transgêneros. A gente não entende, eu sempre digo isso, gente, por que você se mete nas coisas que não tem nada a ver com você? Deus permite. Ela conhece uma menina, não pode chamar ele, ela, essa menina, né? A Lux. Gente, se você vê a Lux, você fala, não é um menino. Só que assim, é complicado para ela num mundo onde ainda somos muito, mas muito envolvidos com essa coisa de, sabe... De julgamento, de decidir como o outro tem que viver, né? O outro tem que viver de tal forma, se o cara tem a cor errada, ele está errado, se ele tem a religião errada, ele está errado. E nós ainda estamos nessa transição. Deus permite. Eu não vejo Deus apontar o dedo. Está errado, você não pode ser isso. Eu falo para as pessoas, o que você acha disso? Eu falei, eu não acho nada. Agora, o que será que Jesus diz? Eu não vejo Jesus comentar. Podem ser que esses eunucos naturais sejam os homossexuais daquela época que não podiam se revelar. Sim. E viviam diante das mulheres. Não sei. Não estou aqui me preocupar com isso. E tem aqueles que se fazem, que ele falou, pelo reino dos céus. Pelo ou reino seja, dos céus. Como a gente já viu. Posso falar dois aqui? Gente, pô, Chico Xavier é um bom exemplo. E o outro? Divaldo. Divaldo também. Uhum. Por quê? Porque o casamento não era para eles nesse momento. Chico vivia dizendo que ele adoraria ter 12 filhos. Ah, eu queria tanto casar e ter um monte de filho. Não é para você agora, meu filho. Calma. Aí algumas pessoas, nós, mesmo da doutrina espírita, dizem, ah, mas você sabia que Chico era gay? Eu falei, se era, qual outro problema? Então, infelizmente, nós vivemos ainda numa sociedade patriarcal. E para falar sobre esse texto, me desculpem, nós temos que ter ainda um conteúdo vasto que nós não possuímos. Porque qualquer interpretação que eu faça, ela é catalogada pelas minhas impressões pessoais. Eu não critico. já fui muito crítico, ela sabe disso. Teve uma, lá no aquele Pinga Fogo, né, do Chico Responde, fizeram a pergunta para ele sobre a questão do... Como o Espiritismo... sempre assim. Como o Espiritismo julga os homossexuais? Não julga ninguém, né? Tá falando disso não julga ninguém. Mas como vocês veem isso, então? O que acontece, existe um histórico espiritual de cada pessoa, né? Isso. E por vários motivos, você pode ter várias situações, muitas encarnações no mesmo sexo, né? Quando você vira isso, você pode... Inverter, né? Na realidade, a gente tem uma psique que não está, de repente, adequada com a parte orgânica, né? Tudo isso envolvido. Mas ele falou o seguinte, mais importante. Ele diz assim, você, no futuro, isso é na década de 70, a sociedade ela vai se adequar às realidades que vão ocorrer. Olha o Chico falando em 70. A sociedade ela vai buscar subterfúgios, ferramentas para acolher todos os filhos de pai. Olha! Porque hoje, o que, que a gente vê? Legalização do casamento. As pessoas que convivem durante muitos anos, companheiros, e que às vezes as famílias iam lá e simplesmente deixavam a ver navios aqueles, o outro lá que construiu, teve uma vida, né? E aí hoje a sociedade ela já aceita tudo isso. O Chico falou lá no Pinga Fogo isso. A sociedade ela vai evoluir para aos poucos encontrar subterfúgios para poder abraçar a todos esses filhos de Deus. Olha, isso em 70, você pega hoje e fala, caraca, não é que é verdade mesmo? Quantas sociedades, quantos países hoje já aceitam casamento homossexual? Né? A gente não está dizendo que isso não é verdade. Permitem, exatamente. Né? Mas a grande maioria da população... O grande detalhe é a questão religiosa, né? A questão religiosa quando ela está envolvida. Hoje acho que a questão jurídica ela já está um pouco mais avançada, porque se eu tenho um companheiro e convivo com ele, tenho negócios, né? Fizemos uma vida inteira, hoje ela já me dá ganho, né? Para não ficar desamparado, né? E hoje ela já absorve isso. Porém, a sociedade hoje, como família, como célula da própria religião, ela não aceita. Então, por exemplo, lá no próprio centro, uma vez queriam tirar um rapaz que era homossexual. Falei, pelo amor de Deus, o que é isso? Né? Você não pode fazer esse tipo de coisa. Isso aqui não é meu, não é seu. Isso aqui é do Senhor. Isso. Quem somos nós para poder expulsar alguém? E quem somos nós para não... nos dizemos que nós nunca vamos vivenciar isso, um filho, um irmão, um parente próximo, uma pessoa muito querida do coração, qualquer um de nós pode passar por isso. O que não pode haver aqui é o distúrbio, é o desvirtuamento de conduta. Então o cara está aqui, homossexual, e ele está paquerando, ele está fazendo sinais de libidinosos, ele está entrando num processo que vai desvirtuar aqueles que estão aqui. Mas se ele é uma pessoa dita normal, né, que tem a vida dele e que não depende de ninguém e que não está afetando diretamente ninguém, pelo amor de Deus, cara, quem sobre nós para poder fazer isso? Ah, não, porque ele é meio esquisitinho e vai mostrar para as crianças. As crianças têm que ver porque isso existe. Que você tem que ver porque existe. Porque convive com homossexual. Que você vai se tornar homossexual. Ah, mas é porque na evangelização, dentro da evangelização. Tivemos brigas com relação a isso aí. As pessoas, elas por si só, alguns não aceitam e acabam saindo, sabia? Porque a cara fez de um, a colocação equivocada de outro. Sabe como é que é? Aquela piadinha. E aí a pessoa acaba... Ah, não, vou sair. Tô com outro projeto agora, acaba saindo. Mas eu já vivi isso também. Ela me conhece há bastante tempo. E existe um antes e depois, né? A divisão de água na nossa vida. Quando a nossa mediunidade deu uma explodida, nós éramos muito críticos. Eu não estou aqui escondendo as coisas atrás do plano, não, porque não tem necessidade disso. E nós fizemos esse mesmo comentário sobre uma união sexual, uma época. E a nossa mentora disse uma coisa que eu jamais esqueço. E eu uso essa frase até hoje. Onde há amor, não há erro. Sim. Nós já dizemos isso aqui. Já. Várias situações. E essa foi uma delas. Meu filho, onde é amor, não é erro. Sabe onde Deus julgar? Não permite. até os desequilíbrios decorrentes da sexualidade desarraigada do acerto. Uhum. Até porque quando nós perdemos o corpo físico e essa identidade mental, nós vamos não ter sexo. Sim. Porque o espírito não tem isso. Ele vibra de conformidade com a sua necessidade naquele momento. Eu hoje virei... Jesus era o equilíbrio perfeito entre o self... A Joana fala isso muito bem. No momento que Jesus tinha que ser mãe, ele tinha que ser mãe. Você pode, se vocês acompanham naquele livro Psicologia Profunda da Joana, que é um livro, são livros maravilhosos para se ler, ela descreve que no momento em que Jesus estava com seu self feminino, totalmente maternal, quando ele falava, e outros quando ele era paternal, quando ele era pai, quando ele era homem, quando ele tinha que exercer a autoridade máscula. Ou então, por quê? Porque é assim mesmo, o homem ele é mais... E a mulher, quando ele tinha que envolver no carinho, na doçura, naquele... Qual colo de mãe a gente não quer? Sim. Não conheço ninguém que não tenha aconchegado a mãe. Ela uma vez lembrou a vovó dela, que ela chamava de mãe. A saudade do aconchego. Aquele, vem cá, minha filha, põe a cabecinha aqui no meu colo. E passa a mãozinha, prepara um cafezinho com leite. É. Um mingauzinho de maisena de manhã. É, minha mãe cansou de fazer isso pra mim. Quem que é isso? Lembro disso até hoje. Jogava lá. Tinha 5 pra 6 anos. Jogava lá, ó, a canelinha. É. Meu filho, come pelas beiradas que tá quente o meio. Ela falou assim: depois vai deitar. Que era muito cedo, era 5 e pouco, minha mãe trabalhava na cozinha do Jericinó. Quem dera todos nós tivéssemos essa dualidade sob controle. Infelizmente nós não temos. Então eu acho que Jesus, quando falou pros fariseus, falou sobre o núcleo, falou sobre casamento e divórcio, ele estava dizendo exatamente sobre isso. Olha, se mete onde isso não deve ser chamado, deixa que Deus cuide de tudo. Tem uma parte, né, até no Star Trek fala muito, que tem um cientista, um filósofo, né, que ele escrevia muito sobre ficção científica, o Isaac Asimov. Esse aí que fez as leis da robótica, né? Eu vi até lendo o livro dele. Aí, aquele Fundação. Até hoje as leis da robótica... São as leis dele. Aí tem uma parte que até o Star Trek, na nova geração, tem aquele Mr. Data, sim, que é o robô. Ele meio que tenta colocar o robô como é um ser artificial, que está fora do ambiente dele, ninguém é igual a ele naquele mundo que ele vive. Ele começa a botar essas questões de filosofia, usando o robô como se fosse o personagem principal. Aí tem uma hora que ele fala, discutindo e tal, você nunca vai ser igual a gente, não sei o que lá. Aí ele fala como se fosse os humanos, mas por quê? Ah, porque você não faz o que a gente faz. Nenhum robô pode compor igual a Beethoven, ou então pode pintar igual a Picasso e tal. Ele vai dando exemplos. Aí ele, ah, tá, então você também não é humano. Por quê? Você consegue compor igual a Beethoven? Eu falo, não, mas eu faço... Não, você consegue pintar igual a Picasso? Ele, não, também não. Aí ele vai, aí chega nesse negócio do... Que ele explicando por que só poderia... Aí uma pessoa, na época, um personagem como preconceituoso, né, explicando por que tinha que ser sempre um masculino e um feminino, e só eles poderiam casar. Aí ele explicou, não, porque tem alguns livros sagrados que a gente... a humanidade do passado seguia e tal, a gente continua seguindo algumas... Algumas culturas ainda seguem que o certo é isso, é o divino. E por quê? Porque o casamento é para reprodução e tal. Ele, então tem um monte de gente que eu conheço aqui na nave que não pode casar, mesmo com sexo oposto. E por quê? Porque elas são estéreis. Então, se o casamento é só para reprodução, aí ele começa aquele choque de filosofia, de ideologia, né? Aí no final a pessoa, ele até consegue convencer a pessoa disso, que na verdade é o amor. É você estar bem com o outro e isso que faz a diferença. Ok. Vamos lá? Parte prática. Legal. Bom, Senhor Jesus, Mestre do Divino Amor, Meigo Rabi da Galilaia, nesse momento, Pai, direcionamos os nossos pensamentos ao alto e gostaríamos de te pedir por todos aqueles que necessitam. Te pedir, Senhor, que todas as creches, os amparos, os hospitais, sanatórios, hospícios, presídios, onde se encontrar um filho teu, que esse local seja visitado pela espiritualidade amiga que todos esses irmãozinhos recebam a porção necessária para sua efetiva recuperação. Pedimos, Senhor Jesus, por todos aqueles que se encontram abandonados, doentes, por todas as famílias que se encontram com problemas, por todos esses irmãos, te pedimos, Senhor Jesus, em especial, Senhor, pedimos para os seguintes irmãos. Maria Clara Guimarães, Carlos Maurício Batista, Cristiano Lima, Flávia Andréia, Amanda Tinoco, Joyce Nóbrega, Francine Magalhães, Mona Lisa Tinoco, Flávia Conceição Costa, Théo Cavalcante, Maria Eduarda Almeida, Flávia Regina Almeida, Hermógenes Pinto, Rosalina Albuquerque, Jussara Pinto, Ademir Vieira Fontes, Maria das Graças Costas, Maria Henrique Lopes, João Gomes Monteiro e Jussara Rodrigues. Que todos eles, Jesus, recebam o necessário para sua recuperação física e espiritual e que possam seguir, Senhor, seguindo sempre o Mestre. Obrigada e que assim seja. Que assim seja. Mestre amigo, já somos conscientes de que todos se encontram parados pela tua luz, pelo teu amor, pela tua seara. Porém, eternos pedintes que somos, rogamos, Senhor, envolva em harmonia, em paz, em energias de soerguimento, os companheiros que já se encontram na pátria espiritual, bem como aquele, Senhor, em especial que citaremos, Mário César Botelho, Consuelo, Francisco, Joel, Maria Alexandrina, Anadir, Caroline, Gabriel Valmir Aguiar, Iranir, Evangelina, Arlete Bernardino, Renata Sabato, Márcia Ruas, Jerônimo, Laureano, Djanira, Urânia, Antenor, Urandina, Serina Carneiro, Zino Carneiro, Ana Ribeiro, Antônio João, Augusta, Armênio, Francelina, Rosalina, Rogério Cardoso, Madalena Maria, Bruno Pessoa e Bruno Roriz. Que todos sejam, Senhor, envolvidos pela tua harmonia, pela tua paz, pela tua misericórdia. Que, Senhor, sejam amenizados as suas dores espirituais. Que assim seja. Que assim seja. Mestre Jesus, guias, orientadores, cristãos que estão aqui nos ajudando, nos auxiliando, nos nossos estudos, só temos a agradecer por mais essa oportunidade que tivemos. Obrigado por nos ajudar na harmonia do ambiente, nos ajudar a entender um pouco mais dessa doutrina, do Evangelho, que o Iluminado uma vez trouxe aqui para a Terra. Que nós não só entendamos isso na nossa inteligência, mas principalmente no nosso coração. Que ao sairmos por essa porta, consigamos levar um pouquinho mais de compreensão dos estudos do Evangelho para colocar em prática no nosso dia a dia. Não só nós aqui encarnados, como desencarnados também, que a vida continua sempre. Mais uma vez eu agradeço. Estejamos sempre juntos. Mestre Jesus, obrigado e até a próxima semana. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Agradecendo a todos os amigos espirituais, todos os nossos guias que aqui estão nos orientando e que nós possamos retornar, se Deus quiser, na próxima semana para mais uma vez estudarmos a boa nova de Jesus, o seu Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Toda. Vamos lá, tchau, querido. Um prazer, tá? Tchau. Venha sempre. Quando quiser. Abre a porta aí, à sua frente. Ok. aqui do lado esquerdo, no banheiro feminino. Vou ficar com o caderninho, porque eu já trago preenchido. Tá, já tá preenchido, tá legal. Deixa eu ver primeiro. Vai alguém entrar de férias? Não, eu vou semana que vem. Ah, semana que vem acho que ela não vem. Que isso? É, só que vou tirar umas férazinhas. Que isso? 10 dias só, pô. Você mandou uma mensagem, Andréia. É, menina. Não, Andréia, Guimarães. Aquela baiana. Ela disse ah, que ela vai ela vai tirar férias, é. Ah, legal. E Patrícia também falou que não iria. É, vir, né? É. Não, mas que bom das férias, né? Patrícia tá aqui. Então semana que vem já sabe, já segue do. Das crianças. Das crianças de semana que vem, que é pequenininha demais. Aí vocês discutem isso, crianças gente do céu. Beleza. Não, fica tranquilo. Olha, eu lá. Era pra ter 11 e meio, eu pretendi de 11, meio de 50. Que isso, gente? Gente, isso. Bem, tava lotado. Lotado, né? É, cara. Vou deixar contigo também. Se alguém quiser ver, tá? Então vou levar tudo, tá? Tá bom, mas já tá no calendário. Mas já tá no calendário. Então. Mas a gente teria que dizer pra as pessoas? Deveria, com certeza. Né? É sim. Bom, né? Eu vou lá em cima. Mas não abre nada, né? Não, abre não. É, só um abraço. Isso. Bom, querido. Você vai entrar em pé aqui. Vou até ir. Começa. Não, o Luiz é parceiro, mas ele continua sendo vendedor. Ele vendia, na verdade ele era vendedor. Porque ele gostava de estar com material na mão. Mas ele pode comprar, pô. Direto lá. Thank you. passou aqui. E ela tem que ir pro prédio. Thank you. Tá bom. só não tem mais nada fazendo com uma galera do verão. Dá pra ir pra pastel. Ah. É. Você tem que ter hoje no lanche? Tá, não sei. Tem pastel de carne. Tem valete, no local. Não esquece de gastar. Não esquece de guardar. Não. Isso aí é chocolate. Gastava isso tudo. Hein, não esquece de guardar no molho, tá? E outra coisa, o Maicon que vai dar para receber a mercadoria. Se o Paulo ligar, é só avisar pro Maicon, tá? Vai, eu vou pagar ele, né? Ele vai ficar. Cadê o não, mal? Ele não vai ficar mais até mais tarde, não. Eu sei. Ele vai ficar para receber mercadoria. O seu Paulo agora é outra função. Só compra. Só que manda agora de dinheiro. Não. Marca? Marca? Não sei se você tem medo agora. Eu na casa. Olha só, você que ela fala comigo. De mim, da minha pessoa. Eu espero só por aqui, né? Só para vir para a tem, tem até a intenção de abrir um novo ponto, mas por enquanto está tudo certo. Não está dando, não. Está muito dinheiro para o carro dela. O cara tem um aluguel de 5 anos para pagar 30, 40 mil num ponto. Então, isso foi uma das causas que eles fecharam. Muito dinheiro. O aluguel então, ali daquele sobrado cair nos pedaços, não faz uma obra, não faz nada. E o aluguel, acho que era de 12 mil, é. Tinha passado para 15 ou 18. É, eles querem isso. Aí ele não entregou. Tá lá, fechado até hoje. Tá, a gente tá ligar para eles. Fica. Você vem para cá pela metade, não? Por 9 mil? Entendeu? Tá fechado até hoje. E... eu acho que era vantagem, se ele fizesse uma porta. Pela metade, Paulo. Gente, vem de novo. E aí o... ele tem todo aquele material lá naquela chocada do lugar. De lá mesmo. Outras ele vendeu. Outras ele... é, ele vendeu, passou. Entendeu? Um cara de restaurante comprou as mesas, cadeiras que eram muito boas. Boas? Entendeu? Mas era ótimo. Aí, é, tá, pessoal, algumas pessoas lá foram embora. Eles trabalham com foram embora. Não, mas foram embora, outros verão. Tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente lá na loja. Tem ah, é duas, aqui é. São dois lugares. Aqui, por sinal, muito boa a comida daqui. Cheguei em comparação com a outra. Mas você já foi lá comer agora? Lá, ela tem muito tempo que você não tá lá. Não, não, diga a outra, que aqui antigamente vai ser vocês, é do estou aqui. Ah, tá, tá. Sim, era... como é que era o nome do Google? É que até lá em Copa Cabana. Você, é um sanduíche. É. Tem nada a ver com o governo, pô. Tem que botar alguém que tá se comendo. Vocês fazem comida. Tem fritaria também. Fritaria. Entendeu? Então, aí a comida deixava muito fofo. Agora a comida é ótima. Eu sempre gostei de ter pena daqui. É porque ele não usa glutamato de monossódio, pessoal. Tem que ter mesmo. Tem que ai, cebola. Mas desde a época que eu ia lá na Miguel Couto. É a mesma coisa. Lá ainda guardava aquele meio vizinho lá, a garrafinha de abril, eu estava lá. Ah, é porque aqui não pode ser desse jeito. Eu sei, então, mas lá eu guardava isso. Então. Aí, lá é Chile, hein? Lá é Chile. Chile, é real. Não era barato não, mas... A comida é boa, a comida é boa. Eles não usam condimentos. Eu falava isso, eu lembro. Nós não trabalhamos com caldo de carne, nada disso. Caldo de carne é a carne, o molho da carne que a gente usa. Aí fica, aí a comida vai estar fresca. Vai estar fresca, é feito todo dia. Que cheiro, sabe? É uma coisa gostosa. Meninas, bom feriado. Tchau. E aí, nós tudo bom? Tudo bem. Tá bom. segundo andar. Quinta-feira, deve ter reunião. Muito provavelmente eles vão pedir para você ir. O que está rolando na reunião? É a recuperação do PME, né? Eu pedi para o Fábio, para autorizar o. Então, trabalhar lá na. Pô, não vai ter reunião amanhã, né? Esse feriado assim? Não, amanhã não vai ter reunião. Sacanagem, eu tava diferente, né? Só a reunião. O Pedro tava diferente. A reunião tá sendo rápida. E aí, o que, que o Carneirinho vai fazer? O que o Carneirinho vai fazer? O Carneirinho vai fazer aí, que eu passo em todos aqueles vídeos que eu tenho na área. E depois, qualquer um pouco. Tá certo? É. Para poder resgatar o governo do povo, o governo do país, para fazer o. Porra, já está batendo. Manda esse troço ainda. Não, segunda-feira eu saí dessa feira. Eu vou fazer. Não, vou fazer de volta, vou mandar aqui isso aí. E então, chegou o PNL, eu vou liberar para ele. Não, mas já tá pronto. Eu vou pegar só a base do consulta 8, é isso? E colocar lá e depois usar a consulta 10, que é o. Eu já pegou a 7? Já peguei. Eu vou recuperar? Já. Já peguei. O faturamento que eu usei foi o mês 16 a 7. Você pegou o a recuperar na consulta 7 e colocou na planilha. Não, não peguei nada, só rodei. Que eu os arquivos estão lá, as tabelas estão lá. Vai ter que rodar ela de novo. Não, pra quê? A 7. Você tem que capturar os dados pra poder colar na planilha Excel, cara. Então, mas tá lá, a consulta já tá lá. Não, vai ter que rodar a consulta 7. O resultado dela você copiar e colar na planilha Excel, cara. Mas a consulta 7 ela já não me dá lá a consulta? Ela vai te dar os clientes. Você tem que copiar eles e botar no Excel, cara. Não. Mas o que eu vi lá, eu não vi como era a 7. Tem a 7, 7 é o terminais a recuperar e a 8 é o terminais a análise. Tá bom. Então é pela 7 que vai? 7 e 8. Então a 8 tá pronta. A 8 tá lá. A 8 é todos. Né? Aparece M-1 e M-2. Não é isso. Deixa eu falar contigo aqui, vamos lá. Vamos lá. Carga, conta retida, não há registro de tráfego, volta, registro de tráfego. Sim, gente, não sabe o que aconteceu. Eu fui na administradora da moça, aí. Sabe o cara que ganhou? Aquele cara que ganhou. Agora veio o tráfego. Como? Sim. Adivinha quem ele é marido? Para o cliente em questão, da menina que trabalha lá, também lá na administradora comigo. Sério? Foi sábado, a pré-estreia do Star Trek. Aí vocês vão trabalhar em cima. Eu tava lá. Aqui já é o que você não falou comigo? Eu tava com aquele meu maluco que tava com roupa, vestido, tudo, e ele saiu filmando na. E tive que aparecer. Apareceu na fila. Você parece muito rápido. Que bonzinho, corre. Ele ganhou o combo lá. Muito combo? Pequeno, cara. Não, como? Você tava então na fileira F? Tava. Eu era F15 e ele era F16. Saiu o F16 dele. Porra, eu tava na mesma fileira que você, só que eu era 27. Meu filho 28 e mulher 29. Foi esse ela falou que ia funcionar tudo. Ele tava com a roupa. Ele tava, então ele foi usado. E ela falou que ele não tinha realmente aqui. Boa coincidência. Não, peraí. vou explicar de novo para você entender. Quando eu fiz esse tratamento, foi no mês 6. Ele mandou reter no mês 6. Aí eu fui lá e botei o S. Aí eu disse, vou tirar o S, você vai na casa. No mês 7 não veio nada, nem apareceu o gato. Eu também não tirei. Aí agora apareceu, eu falei, quem é esse cara? E o 40, e vieram registro, tem como ajudar. Entendeu? Sim. Tá na Vilma? Oi, me ligou aqui? Eu peguei sem querer. Pode ver se tá direitinho? Tá direitinho? Eu, por acaso ficou aqui, entendeu? Foi pura sorte. É, não. Aparentemente tá tudo certo, não tem problema não. Entendeu? Aí aqui no mês de julho eu não fiz tratamento com esse cara. Não entendi. Ah, já tá comigo aqui, que já fui lá. Será que não é porque ela tirou a taxa, não? Eu acho que ela tirou, não? A taxa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tô aqui com a... Sorte, eu tô aqui bom. Dela é 702, né? Bela. Só tá pendente, só o que tá comigo. Dez do 8, 702. Não, já tá pago isso. É 10 do 8? Isso é 10 do 8? Não, 10 do 8 é que vai vencer, dona Vilma. É. 17 é deste, não veio? Será que ela pediu a segunda via? Pergunta se ela já recebeu. E fala com ela que já tá comigo. O que eu botei vencimento para segunda-feira. Uhum. Tá bom. Tá bom. Alguém da Digiseg teve aí, não? Tá.